Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Ravelli Rios, Caminheiro. Quem mandou essa música foi o meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, na Beira Rio FM. Zé, um abração para você, um abração para Dona Conceição. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, quando você vier passear em Brasília, eu queria recomendar para você ir conhecer o Bar do Alemão. O Bar do Alemão, na verdade, é um restaurante, né, de comidas típicas alemãs. O grande prato dele, assim, o carro-chefe, né, é o filé à parmegiana. O melhor filé à parmegiana do Brasil, mas tem também aquele joelho de porco, né? Tem também peixes, carne, do jeito que você quiser. E fica situado aqui na beira do Lago Paranoá. É um verdadeiro cartão postal. Fica ali pertinho do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma.

Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde, desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontando de Paulo e Paulino, ponto final. O próximo trabalho, aliás, o Flávio Bejar está com dois trabalhos para lançar, né? Um é o Wagner Simão, o clipe dele já foi lançado, a música está sendo lançada por esses dias. O Wagner Simão, um cantor, um jovem cantor aqui de Brasília, e também a dupla Eliane de Paula e Alcimar Moreno, os dois com um trabalho feito pelo Pinóquio, com o trabalho vocal, preparação vocal do Mozart Silva, né? E no caso da Eliane de Paula e Alcimar, com a produção executiva do Cleiton Aguiar. Nós vamos mudar o nome da Eliane de Paula e Alcimar Moreno, você vai saber dentro de pouco tempo, viu? Vai ser um nomezinho menor, fácil de guardar. Então, esses dois trabalhos são os próximos trabalhos que o Flávio Bejar vai divulgar. Ele faz o trabalho de divulgar as grandes estrelas, mas divulga quem está começando também, né? Se você quiser divulgar o seu trabalho com Flávio Bejar, ele é especialista em Minas Gerais, viu? É só você ligar 61 99 81 3601. São mais de 300 emissoras no roteiro do Flávio Bejar. 61 99 81 3601. No próximo bloco, Sérgio Reis, Belmonte e Amaraí e Matão e Mateus, três feras que você não pode perder. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Em 10 de setembro de 1972, Emerson Fittipaldi conquistava o primeiro título de campeão mundial de Fórmula 1 após vencer o Grande Prêmio da Itália. Nesse ano de 72, eu me mudei para a casa que eu moro até hoje aqui na Vila Planalto, em Brasília, né? Há 41 anos atrás. Em 27 do mesmo mês de setembro, né, de 1972, o então presidente Emílio Garrastazu Médici inaugurava o primeiro trecho da rodovia Transamazônica. E nesse ano, uma linda versão era gravada pelo grande Sérgio Reis. Grande em todos os sentidos, né? Um grande cantor e um lapa de cantor também. Né? O Menino da Gaita. Era um rapaz, olhos claros, bem azuis, andava só, uma gaita em sua mão. Ouça sua linda canção, olhos tristes no chão, e caminha sozinho. Ouça, lá vai ele a tocar notas tristes no ar. É assim que perde amor, caminha só. Ninguém sabe de onde vem, triste a tocar pela rua sem ninguém. Sente que uma

e nunca esquecer a nossa ilusão. O meu tormento não tem fim. Não posso viver assim. O meu tormento não tem fim. Belmonte Amaraí, morena cheirosa. Outro dia, no domingo, o Amaraí me ligou. Ele agora está morando lá em Ribeirão Preto e está fazendo um programa aos domingos, de 8 da manhã até o meio-dia. Fica 4 horas no ar, né? O programa Saudade de Minha Terra, na CIR FM. Se você quiser assistir o programa do Amaraí, é www.cirfm.com.br. De 8 da manhã ao meio-dia, o nome do programa é Saudade de Minha Terra. Amaraí, um abração pra você, sucesso nessa nova empreitada. O programa dele é bom, rapaz, conversado, umas modas boas que é danada. Eu botei lá pra escutar a minha música e fiquei até o programa terminar. Eu já tô falando em dupla boa, vou trazer hoje uma lapa de uma dupla, né? Matão e Matheus, 7 anos não são 7 dias. Quando sai, fecha a porta pra ninguém. Quem ficou só fez te amar. Pare e pense bem antes de ir, pra não se arrepender. Quem vai ficar vai chorar, vai penar, vai sofrer. Pense um pouco mais nos momentos que passamos. 7 anos não são 7 dias, são muitos. Esse alguém que está chorando com certeza te plantou dentro do coração. Seu amigo, confidente, seu amante, paixão. É por isso que eu digo, junto a gente encara o que Deus une o homem, não separa. Vai chorar, vai penar, vai sofrer. Pense um pouco mais nos momentos que passamos. 7 anos não são 7 dias, são muitos anos. Esse alguém que está chorando com certeza te plantou dentro do coração. Seu amigo, confidente, seu amante, paixão. É por isso que eu digo, junto a gente encara o que Deus une o homem, não separa. Pare e pense bem antes de ir. Vai chorar, vai penar, vai sofrer. Pare e pense bem antes de ir.

Dia 24 de agosto vai ser a festa, vai ser aqui em São Sebastião, no Distrito Federal, no Parque de Exposições da cidade, uma promoção da Sardinha Produções Artísticas. O Sardinha é um camarada que traz os grandes shows, e São Sebastião é uma cidade aqui do Distrito Federal, próxima aqui de Brasília, encostadinha em Brasília. Daí o povo lá gosta de festa, viu? O povo... Não é não, Johnny Cortez? O povo gosta, rapaz. E o Sardinha que agita. E eu vou estar lá, claro, apresentando esse show. É um sábado, dia 24 de agosto. Esse show foi contratado por intermédio da RBM Música, porque por incrível que pareça, você contratando por intermédio da RBM, você consegue um preço melhor do que se você comprasse direto. Não é mágica não, viu? É amizade mesmo, uma amizade longa de muitos anos que eu tenho com esses meninos todos que a gente também representa aqui na RBM Música. Você pode contratar, além do de Paulo e Paulino, você contrata por intermédio da RBM Música, a Márcia Ferreiro, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruno Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, que vão mudar de nome, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar, 61 99981-3601, 61 99981-3601, ou passar um e-mail para rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje eu vou continuar falando sobre as propriedades da banana. A constipação intestinal é quando você não consegue evacuar, né? Por ter um elevado teor de fibra. Se você incluir bananas na dieta, pode ajudar a normalizar as funções intestinais, ajudando a superar o problema sem recorrer a laxantes, que você pode acabar viciando nisso, né? Outra coisa, ressaca. Botou o pé na jaca, ó, uma das formas mais rápidas de curar uma ressaca é fazer uma vitamina de banana adoçada com mel. A banana acalma o estômago e, com a ajuda do mel, aumenta os níveis de açúcar no sangue, enquanto o leite suaviza e reidrata o sistema. Azia. A banana tem efeito antiácido natural no organismo e, por isso, se você sofre de azia, experimente comer uma banana para aliviar. Enjoo matinal. Tem gente que sofre um enjoo pela manhã, né? Comer uma banana entre as refeições ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue elevado e evita as náuseas. Picada de mosquito. Essa aqui você não sabia, né? Antes do creme para picada de inseto, experimente esfregar a zona afetada com a parte interna da casca da banana, aquela parte branca. Se foi picado de inseto, passa a casca da banana pela parte branca, viu? Muitas pessoas acham excelentes para reduzir o inchaço e a irritação também. Nervos. Para acalmar o sistema nervoso, a banana é rica em vitamina do complexo B, que ajuda a acalmar o sistema nervoso, viu? Excesso de peso e no trabalho. Estudos do Instituto de Psicologia na Áustria mostram que a pressão do trabalho leva a excessiva ingestão de alimentos como chocolate e biscoitos. Estudando 5 mil pacientes em hospitais, pesquisadores concluíram que os mais gordos, os mais obesos, eram os que mais sofriam de pressão alta e ataques de ansiedade. O relatório desse estudo concluiu que, para evitar que coma-se biscoito e doces, é necessário que se coma alimentos ricos em carboidratos a cada 2 horas, para manter níveis estáveis de açúcar no sangue. E aí que entra a famosa e popular banana. Úlcera. A banana é usada na dieta diária contra desordens intestinais pela sua textura macia e suavidade. Eu como banana todos os dias, com granola, com aveia e com leite desnatado ou leite de soja, né? É a única fruta crua que pode ser comida sem desgaste em casos de úlcera crônica. Também neutraliza a acidez e reduz a irritação, protegendo as paredes do estômago. Você não sabia disso, né? Controle de temperatura. Muitas culturas veem a banana como fruta refrescante que pode reduzir tanto a temperatura física como emocional de mulheres grávidas. Na Tailândia, por exemplo, as grávidas comem bananas para os bebês nascerem com temperatura baixa. Aí tem outras que eu vou deixar para falar na semana que vem. Algumas propriedades aqui da banana. Muita coisa que eu sabia, tinha muita coisa que eu não sabia também, né? Então, banana na meninada. Eduardo Alain, Calendário do Amor. Me

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Demorou, mas saiu a coletânea 33, o novo CD do Cleiton Aguiar. É um CD comemorativo dos 33 anos de carreira. Nós reunimos 23 canções, né? Fizemos um CD com 23 canções. De todos os 12 discos que eu gravei, tirou uma daqui, outra dali, né? Os maiores sucessos e algumas canções que pode até não conhecer, mas que são canções que eu tenho assim, uma preferência. A turma que escolheu achou que foram as melhores músicas que eu gravei. Então está aí à sua disposição o CD 33 do Cleiton Aguiar, que custa apenas R$15 na sua casa. E funciona da seguinte maneira: você manda o seu e-mail para rbmmusica@gmail.com ou então para o Facebook, para o site da radioestudiobrasil.com.br, manda seu nome e seu endereço. A RBM Música manda para sua casa, junto vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal. Você recebe o CD, vai até uma loja de loteria, uma agência da Caixa e deposita R$15 por cada CD. Aí você já está pagando o CD, a embalagem, está pagando a remessa de correio, tudo. É só R$15, viu? Você pode comprar quantos você quiser. Não demora não, se você quiser não demora não, porque já está acabando. Eu fiz só 5 mil, já estamos beirando os 4 mil CDs vendidos. Né? E se você fala, mas eu só recebo no fim do mês, não tem problema não, você pode pedir, e aí o dia que der certo você pagar, você paga, não tem problema não. O nosso principal objetivo é que o CD chegue aí na sua mão, principalmente você que vivia me cobrando, Cleiton, eu queria comprar um CD seu, cadê aquela música e tal? Não tem mais, esgotou, então a chance é essa agora, tá bom? É o projeto Confiança, porque nós confiamos no povo do Brasil. Eu vou pedir a minha amiga Márcia Ferreira para ela fazer oração para os aniversariantes do dia, o DJ Pereira Carvalho, Romário Vitor, Carlissandra Rosa da Silva, o Jorge Recife, Magna Cunha, Vilma Rocha, Ângelo Máximo Violeiro, a Daniela Vieira e meu querido amigo Márcio Flávio Lopes, o Márcio Paulista, um amigo de longa data, né? Que nós nos conhecemos em Coromandel, uma amizade que perdura mais de 30 anos. Acho que é o maior tesouro que a gente pode ter. São esses amigos velhos que nem... Né? Os amigos ficam velho, feio, cabeludo, careca. Ele é bom demais, né? E para você também que está fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, a Márcia Ferreira vai trazer o Salmo 41, O Cuidado de Deus com os Pobres. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Felizes são aqueles que ajudam os pobres, pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará a felicidade na terra prometida. Ele não os abandonará nas garras dos inimigos. Quando estiverem doentes de cama, o Senhor os ajudará e lhes dará saúde novamente. Eu disse, ó Senhor Deus, pequei contra ti, tem compaixão de mim e cura-me. Os meus inimigos falam mal de mim e perguntam, quando será que ele vai morrer e ser esquecido? Se algum deles vem me visitar, não fala com sinceridade e ainda junta más notícias a meu respeito para sair espalhando por aí afora. Todos os que me odeiam falam de mim, cochichando, e pensam que o pior vai me acontecer. Eles dizem assim, ele está muito mal mesmo e não vai se levantar mais. Até o meu melhor amigo, em quem eu tanto confiava, aquele que tomava refeições comigo, até ele se virou contra mim. Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim e me dá saúde novamente, para que eu dê aos meus inimigos o que merecem. Eles não me vencerão, e assim ficarei sabendo que tu me aprovas. Tu me ajudarás, porque faço o que é direito, e me deixarás ficar para sempre na tua presença. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, louvado seja agora e sempre. Amém. Amém. Ei, mas é bonito esse CD de Salmo da Márcia Ferreira. Esse aí é o Salmo 41, O Cuidado de Deus com os Pobres.

A luz mortiça de uma candeia, sentindo o cheiro da flor de lis. E o prateado da lua cheia, banhando as copas dos buritis. Casinha, parede meia, no paraíso das juritis. A minha sorte me presenteia com tudo aquilo que tanto quis. Não guardo mágoa de quem me odeia, porque num mundo de ideias vis. Sou simplesmente grão de areia, e o ser supremo é meu juiz. Relembrando Goiás, essa canção mostra o lado espiritualista do Goiás. O Goiás era espírita e ele tinha esse lado também que às vezes ele colocava nas suas músicas. Leonel e Goiás Filho, Grão de Areia. A frase irretocável do programa de hoje é um provérbio árabe. A árvore, quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. A árvore, quando está sendo cortada, observa com tristeza que o cabo do machado é de madeira. É um provérbio árabe que é a nossa frase irretocável de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcelo e Ricardo. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Nesse domingo, às 10 horas da noite, a Rede Brasil de Televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Uma entrevista muito interessante com o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. Foi um programa inteiro com ele, porque é um tema muito interessante, um tema que interessa a todos nós, que é a questão da segurança. Ele contou o que ele está fazendo aqui em Brasília, né, e realmente ele tem feito um belo trabalho aqui. Não é fácil, hoje em dia, trabalhar na área de segurança não é brincadeira não. Né? Então, se você quiser conhecer e saber quais são, o que ele está fazendo aqui, tem algumas novidades que podem, inclusive, ser copiadas para outros lugares, né? Neste domingo, às 10 horas da noite, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, conversa comigo no programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, na Rede Brasil de Televisão. Para você saber como é que você assiste, entra no site rbtv.com.br. RB de Rede Brasil, rbtv.com.br. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Marcelo e Ricardo, Bandida. Vida bandida, paixão dividida, que o bem e o mal me causou. Ela foi esperança, um quê de vingança, a lança que me envenenou. Outra em meu lugar, sem disfarçar, depois de tudo que rolou. Foi tiro fatal, a dor, o mal, que a vida não me ensinou. Bandida, bandida. Vestida de bem com a vida, o meu caminho ela cruzou. Um gesto, um jogo, um resto de fogo, a chama que não se apagou. O olhar mentiu, que não traiu, a vida não me ensinou. E foi tão sutil, que ainda sorriu, a vida não me preparou. Bandida, bandida. De bem com a vida, o meu caminho ela cruzou.